4, informa que fica na posição de 2-0, 2-0 minutos. Ah, ciente, muito obrigado. 9463, meu pai, registro 0 na meia. 3636, boa noite, minha pai. Meu nome não é Deus, eu tenho identificação, deixa eu ver chegada em Mário Sereno 2060, registro 0 na meia. Azul 4002, para nível 050. Azul 2719 autorizado o táxi via Índia no ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, QNH 10 no meio. Essa é o ponto de espera da 10? Não acho que é uma questão de 27. Chama 200 estabilizado? Sim, estabilizado. Chama 200, chama o seu, na frequência 118, da Sul. 2894, direito para 2010, autorizado sinal em LS, está no 0 e está estabilizado. 2003, autorizado em estou em contato visual, tem pouso autorizado, pistola 0, vento uma centena, 149. Sim, o azul 2799, está se aproximando do ponto de espera da 10. 2799, mantém o ponto de espera, aguarde. Pronto, ponto de espera, azul 2799. 719, após o Oceanela Curtíssima, a linha mantém pistona 0, prepara para decolagem imediata assim que autorizar. Após o Oceanela, a linha mantém pistona 0, prepara para decolagem imediata. Azul 4082, Continue a aproximação aguardando pista livre, informa em breve, azul alinhando para decolagem. Certo, 9 tem livre decolagem no 0, vento uma centena, 13 nós. Autorizado a decolagem, para o 27 no 9. 08, no portão 08, esteja atento ao balizador. November Azul, que reporta na rotatória. Pois 7-9, decolou agora 3-0, controle no 208. 308, azul 279, boa. Rafa Romeu, é que está em direção, gostando de identificação, mantém por hoje. O serviço já dá maior para o nível 050, ajuste na 0 no meio. Muito bom dia, o azul 2719. Azul 2719, contato relando colagem, que eu já vi a CBDR, nível 340. É o 340, azul 2719. No solo aos 3-2, livre à direita, 1-2-1-1. Azul 4082, chame torre na frequência 1-1-8-8-1-9-5. 2-9-5-4-0-2-4. Controle 90, na rotatória, visual do campo. Aparando 90, chame torre na frequência 1-1-8-8-1-9-5. aproximar a torre 128, décima 95, 90 da Latina. Aproximação, agora na autorização de pouso. 4-0-2. Uma 162, 12 para 2.000 pés, autorizado sinal em LS, pistão no zero, aposta estabilizado, ajuste no zero no meio. 2.000, 16.92. Na aproximação, na RBAR, só lembrar que isso repassará. Azul 4082 tem pouso autorizado, pista no zero, tanto uma centena no 49. Informa um Papa 28 Alfa no setor norte, prosseguindo para pouso na 17, não interfere com essa aproximação. Ente livre, pouso no 0, azul 4082. Voo 1556 autorizado Galeão, conforme a rota do plano. Nível 360 autorizado, saída da Euleda Irume, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5475, controle Salvador, 1208. Cotejou correto, o senhor me parou com o estacionamento. Número Oscar Whisky, que está passando através da Enrimar, já se enquadrando como número 2 de visual coronado na curta 1-0. Gente, continua a aproximação, aguarda a autorização. Segue a aproximação, aguarda a autorização, Novembro Oscar. Novembro Oscar, pouso autorizado no 700, uma centena, 149. Ele pouso na 17, Novembro Oscar, isso. No solo 36, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1, 4-0-2-2, bora. Azul 4082, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 01. Alfa e Juliette até o portão 01. Azul Dando aeróxido no solo agora, 37, autorizado da X-Track, reporte livrando a 7. Eles usam visual 1162. 1162, sem pena, frequência 1-1-3-1-9-5. Yeah. 2719, chame Centro Recife na frequência 125-1, na eterna 133, decimal 95. Oi, bom dia, boa noite, 62, legal. Boa noite, 62, muito bom dia. Vamos autorizado para estona zero, tanto uma centena no quadro mais. Meu esposo, não, 62. Brasil, obrigada. Azul 5048, até a identificação, chegada na área, mantenha para o ADTAP, deixe para nível 060. Salvador, bom dia novamente, agora eu sou 3745. Já tem autorização, por gentileza, para como é? São 3745, autorizado São Paulo, conforme a rota do plano, nível 340 aprovado. Saída da EL, Leda Motiva, primeira curva à direita, a pista 1-0. Adicione 5477 e o controle Salvador 1208. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 340, da EL Leda Motiva, colada 10, com a primeira curva à direita, 477-208. Autorizado São Paulo uma rota com a senhora, primeira aerovia, Bezulo 10, Cubase, Bezulo 1-6, Foz, direto com o Fim, Chomode, Bezulo 30, Indite, quer chegar em São Paulo Congonhas, da 3745. Afirmativa, a rota está correta. Tá. Paulo, vou 1790, faz informação, boa tarde. O 1790 abaixo de instante para a cópia. Guarda, vou. Valeu. 1162, Paulo. Não, não. 1162, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 10. No portão 8, observe o balizador devido a obras. Alfa Juliette, através do 08, observar pro, e prossegue para o 10, 1162. Afirma. 1790, cópia. 1790. 1790, autorizado Recife, conforme a rota do plano. Nível 370 autorizado. Saída Puca, transição Aracaju, a primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5501, controle Salvador 1208. 370, descido por Caracaju, decola da 10 por Bahia. 5501, responde, 1208 ao controle, voo 1790. Voo 1790, cotejou correto, chame para o puxa acionamento. Chama lá, voo 1790. Voo 1550, lá depois você volta para lá. Confirme a matrícula. Voo 1550. O 1556, aguarde um instante para iniciar o pushback. Temos uma aeronave da companhia que vai prosseguir para o portão 10. Romeu Eco Thiago Tango, vou ter a próxima de procedimento, curva à direita para o 055, limite, curso localizador. Romeu Eco Thiago Tango, 2 para 2, no telo, destino 0 no meio. Zero aprovado. Saída da EU, Leda Motiva, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5473, controle Salvador 1208, só confirmando o nível aprovado 3480. Beleza, autorizado para Guarulhos, Rio de Janeiro, saída da EL, Reda Motiva, Paulo Aberto, Andirinho, transporte 5478. 3895, autorizado o push e acionar, chame para o táxi. TAN 3745 na posição 6 na sequência para puxar essa na resposta. TAN 3745, autorizado o puxar essa na chama para o TAC. O Gol 1556, observa o balizador para puxar aqui. Vai ter que ser puxado um pouco mais à frente, frente ao portão 8, devido à obra. Esteja atento ao balizador. Não tem problema, agora tem que começar. 030. Para a esquerda, 030. Só confirma o número que você tem que propor, 048. Azul 5048, então o número 2 para pouso, traço do futuro 7, 10 milhas. Vou no Nordeste, um Pabacari 1-2, montando 3 metros, pegando 3 metros de metros para 2 metros. Azul 504, eu conformo o limite que o Mike 1-2-0-5. Alô, Eco Charlie Tango, para correção, curva esquerda para o 050. Estamos fazendo a frequência 1 à noite da semana 5. 5, 5, 5, 5, 5. dia para passar no Vitorino da Juliette. Vitorino da Juliette, muito boa tarde. Prossegue para através da RMAR, previsto espera no setor, ok? Para mil pés, tá? Afirma. Boa tarde, possível. Pista 105 já tem aprovado, por gentileza, confirme transporte de enfermo. A bordo, pronto para cópia. Tango Eco do 1 Novembro autorizado para Serra Brava, Quebec Victor, direto conforme a rota do plano. Nível de voo 105, decola pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé, restrito a 1.000 metros, até a liberação do controle Salvador em 120.8, transponder 5506, Papa Tango Eco, Zulu November. Continua a aproximação, guarda a motorização, Vitorino do Júlio. 3547, após o tráfego na curtíssima linha, mantenha no zero. Vitorino da Juliette tem pouso autorizado no 7, o vento 1159, eu estava repetindo. Afirmativo, Vitorino da Juliette, pouso autorizado. Táxi de colagem, pátio 5, chame torre, frequência 1-9, decimal 95, Eco Zulu November, tem um bom voo. Livre até a Papá, reporte para ingressão no site, informa o tráfego em aproximação para 17. Eco Charlie Tango no solo 56, livre à direita, 1211. Torre Azul 5048, bom dia. Visual estabilizado aí. 5048, bom dia, continua a aproximação, guarda no pista livre, informa a Airbus está alinhando para decolar. 5048. Autorizado de decolagem pista 1-0, vento 1-centena, 15-9. Autorizado decolagem 1-0. Torre Salvador, bom dia, bom no 556, ponto de espera, 1-0, pronto. Bom dia, no 556, mandei um ponto de espera, aguarde. Atendo. Charlie Tango, no 211. É o solo de Salvador? Topo Romeu Eco, Charlie Tango, é a torre de Salvador? Salvador, Sena 63613. Torinho Juliette no solo 857, autorizado da estreta. Prossegue parte 5, compare. Parte do braço. É o Eco Charlie Tango, confirme parte do destino. 48. 3745, decolou 58, controle 1208. 208, bom. Eco Zulu November ali, mantenha no zero, atento ao tráfego para livrar 17. Israel Leda Motiva. 3745, contato radar, colagem, subagiu para levar até no nível 340. 340, pode voar direto Motiva?

5-5 milhas, sudoeste, Salvador, sobre o radar Cerrado, chama o quadrado 10 na frequência 1-2-0-8-9. Para 5048-00 no 211. 211, vem. Para 1-2-0-6-0, ajuste 1-0-6. 0-6-0, com 1-0-9-6, não ajuste na pegada mágica, com 1-9-6-2. 5048. Alfa e Kilo para o Pátio 3. Confirme a informação. É, adicionando o Pátio 3. Perfeito, eu não copiei. Alfa e Kilo para o Pátio 3. Afirmo, atento ao sinalizador naquele passo. Ah, tá ok. Atento ao sinalizador, eu quero passar aqui. Papo Romeu, Eco Charlie Tango, autorizado ingresso na Juliette, contorna o grande pátio. Através do portão 08, segue instruções do balizador, devido a obras no setor. Me chama para ingresso para Frei Lima, o Papo Romeu, Eco Charlie Tango. 610, 740. Eco de novembro, decolou 01 no controle 1208. Então, gosto de uma novembro, vendo meu pai, escolhedora séria, posso prever para levar. Sim, meu senhor, novembro? Sim, senhor. Sim, em condições de voz, eu meu pai, reposto para levar. Afirmativa, senhorita. É... autoriza a sessão com 105, controle direto para a Vitória da Conquista. Seria 255, foi ideal. 1360, pista em 1-0, primeira curva à direita. Saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle Salvador Aperim 120.8, transponder 5512, Oxenair 62.13. Oxenair 62.13, Galeão 360, rota conforme plano, saída Dael, Leda, Irumi, declanta 1-0, curva direita, controle 208, transponder 5512. Protegimento correto, estacionamento 213. Portão 8, chame transporte para o chefe de estacionamento. 8, camarada. Azul 4144, pronto para a cópia. Firmo o chefe de cópia. Azul 4144, autorizado pela Serra Brava, Charlie Fox Trot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Decolando a pista 1-0, primeira curva à direita. Saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Após Elefa voa Tosop, conforme a rota do passo. Controle 120.8, transponder 5520, azul 4144. Charlie Tango, autorizado em graça para Lima, Mike, Quebec, Na Quebec, para o cruzamento ao pote 5, chame torre na frequência 18.95. Tá bom, meu Eco Charlie Tango. Bem, camarada. Azul Platão no 44, cotejamento correto, portão 01, chame grande para o pushback de acionamento. Tá, 3745, você já? O 3745 já ultrapassou o tráfego de altitude? Já pode voar a morte agora presente? Tá, 3745, negativo, vai de coordenação. Alô, Lotter, Alô, 3395. 3395, obrigado, 3604, para 2.10, 3405, Alô, Lotter, Alô, Lotter, Alô, Lotter, cruza 1700 metros para o nível 370, saída Pucaru. Sete-nove-zero, contato radar da decolagem, por via saída Puca para nível 370. Autorizado para o nível 370, via saída Puca, voo no 790. Afirma com 1962, eu espero nível 050. 050, com 1962. Serra Novembro, Vitor Romeu, 1445, infelizmente eu não tenho o seu plano na minha tela. Ah, confirme, foi apresentado pela ES Salvador? Ela trouxe com 9 na praticada. Meu tempo parece 060. Está pedindo para 060. 740? Azul 2740, bom dia, você. Ah, tem essa informação o quilo, eu sou Aracaju, pronto, bom. 08, pode ir. 350, pode realizar o ILS do ISO? Autorização pro 2740, só é possível confirmar a saída prevista? 2740, isso? Sim. 2740, por gentileza, confirme o destino e o nível. Serra Vista 366, para ele é o seu risco. Tem que dar mais o SAP, o 366. Salvador está 3295. 4895, contato radar do colégio, supervia autorizada para nível 340. 340, é possível a partir da ela? 4895, 340, por aqui da ela. Exato. Sou eu, o SK, que está. Para o 065 para o 050, voo 1962. Corona 962, 2 para 2007, autorizado sinal elétrico, que foi pista 90, reporte estabilidade. Positivo, destino para 2007, tem que fazer estabilizado, no SPI da 10. Boa, no 900. Por gentileza, o fato de se encontrar em pista de Angélio Clark. O 753, no seus próprios horas, com a W. Aciona 5527, voo 864. Autorizado Maceió 350, presulo 97, Orago, direto, demora 190, curva esquerda, Pucaracaju, 1208, 527, voo 964. Protegimento correto, voo 864, portão 5-2 para o pushback de acionamento. Sim. Passando o Oscar, Oscar Bravo na escuta para a cópia. Passando Oscar, Oscar Bravo, autorizado para Sierra November, Victor Romeu, via rota do plano, nível de voo 100. Correção, 1000 pés. Autorizado 1000 pés. Decola da pista no 7, primeira curva à direita no corredor Axé, controle opera em 120, destino 8, transponder 1116, passando Oscar, Oscar Bravo. Atraso na praça, estacionamento do táxi de decolagem, chame todos mil no noite desse ano. Sim, por gentileza, confirme somente para ouvir. Para o Serra Vitor 372. Negativo, mantém a prioridade para o circuito para após o Serra Vitor 366. Direcionamento, chame para o táxi. Bravo, autorizado táxi da Porsche na Romeu, altímetro no 0, no 5. Muito obrigado. Voo 1790, chame o centro de recife, na frequência 126, sinal 85, alterna 125, próxima 45. Centro Recife do 28, decimal 85, alternando do 1-2-5-45, voo do 790, boa tarde. Voo 1790, primária 1-2-6, decimal 85. 1-2-6, decimal 85, boa tarde, conta isso. Decimal 95, chame 2-6, tem um bom voo. Obrigado, senhor. Patrão, Goku, Lula, Novembro, autorizado direto com pista. Quando possível, faça o sinal para todos. Afirmativo, direto por cima, faz semana por cima da 1605. Copiado no 1605, é Cozulo Novembro. Alvo autorizado, ingresso para o estudo 7, a ponte aérea pronto. 3604, solo 13, direita, 1211. 1211, obrigado, 3. Meia, capitão. 3604. É isso aí, 3604, obrigado. Tomador, é o gol 1962, estabilizou. Polo 962, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, o ajuste de altímetro no 0, no 5. A sua escuta com 1016, aliás, 1015 no ajuste. Nossa. Vasca Bravo, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento no 00 graus, no 5 graus. Telemetria 56. Autorizado para o segmento LS Whisky, 2 para 4 metais, ajuste na 0,5. A 4 metais, no 0,5 metais. Para a restrição aí, SAP 1 metro 50. Informa o tráfego, tipo Charlie 172 decolando da pista no 7, comproa do litoral, não interfere com a sua aproximação. Pouso autorizado, pista no 0, vento 09, 0 graus, 15 nós. Ciente do tráfego, autorizado então para 10, gol 1962. Sapatango, Oscar, Oscar Bravo, decolado 14, proa do farol de Taponcha, me controle em 120, decimal 80. Acabava, controle 120, decimal 80. A 3895, chama o centro Recife na frequência 95 da sua 1, alterna 133 da sua 95. 251-1395, uma boa tarde. Você vai ficar bravo da colega da sua escuta? Você vai ficar bravo, pode ser desvazado no meu país, corredor até, repórter da Espera da Barra. Fica bravo para a Espera da Barra, graças. Torre, Salvador, boa tarde, Xanemro 6213, quando estiver dando 0, observando o tráfego nacional, patrão. Xanemro 6213, após aeronave nacional, alinho mantém, pistão 0. Compartilha, após a passagem do tráfego nacional, alinho mantém, 0, 6213. Mantém regras de voo visual, ajuste de altimetria em Salvador 9015, não tem tráfego a informá-lo. Serviço radar terminado, frequência livre 12345. Caso necessite de informação, alerta, quiser chamar o centro Recife na frequência 128, decimal 8. Estuno 0, vento 090 graus, 15 nós. Início de decolagem, 6203, iniciando. 3, decolada 18, controle 1208. 1208, na trans. Anel 2613, contato radar na decolagem, submatamento de voo 360 via saída da EL. 360 via saída da EL, o 6213 aguardando para voar. Leda. Autorizado, valeu, descendo aí na 2613. Leda, obrigado. Estamos em zona ILS, que é 6356. CF, completo sinal, chama agora seu. 1-1-8-95. Correu, nós não tem como. Azul 2743, estação de descrição, décima 050 no portal de vida, vai ajustar o ultimatrão 1-0-1-5. Voe a posição Mare para interceptar a chegada a Mare. Azul 2743, acionando a identificação. 11, acionando a identificação, autorizado 050 na rua de Mare 2743. Afirma, Azul 2743 autorizado, vai TAP, contato radar estabelecido a 37 milhas para a posição ITAP, após ITAP irá voar a dona para ser acertado sinal do procedimento IDS-X-Ray. ITAP, após ITAP, uma IDS-X-Ray, IDS-X-Ray, 07, com segurança, senhor. Positivo, vai ingressar então pela IDS para o 07, com segurança, com 1962. Azul 4144, mantenha a porta de espera. Azul 4144,